deixa o verbo passar. Mesmo que seja o verso de altos e baixos, tem mal que vem para uma evolução. Só não ande pra trás, a via certa é de uma mão. Olha pro lado, cara de brabo, Raimundo chegou. Lotado num bagulho esverdeado, vindo do interior. Brilhado escuro, abre a mente, cura a pedra de dê. Vem cheio de gato, é bom espectorante. Tira a iaca de vaca, efeito desodorante. Quando a roupa bater forte dentro da muleira, agradeça ao velho pobre que se mete primeira. Chega o José Pereira. Quatro histórias pedir, vamos continuar. O gato embaixo, história no peito, isso não vai parar. Quando o pulmão explodir, solta a fumaça no ar. Seguindo firme nessa roda até os dedos queimar. Sai do meio que agora a gente não para. Tamo entrando de banda, tu faz direito, fundo vamos apagar. A fuleiragem predomina, o hardcore corre solto na pele. Som é tosco do estado, sola na tua orelha. E a densidade sonora marca na hora. 120 decibéis e no segundo é cachorra. Gato treme, velho, chora, esquina adora. E você vai sentir quanto rebofo racha e as paredes caem. Solta fumaça no ar.